for à casa do Senhor com amor, em lágrimas e súplicas ouviste, ó Deus, a oração. Teu nome ali será eterno, teus olhos e coração estarão sempre presentes em nosso lar, em nossa ação. Guia-nos com tua luz, para o teu reino queremos andar, assim sincero em ti vamos crer, teus mandamentos vamos obedecer. Se andarmos em tua verdade, como fez teu servo Davi, confirmarás o nosso trono. Em ti, Senhor, vamos persistir. Mas se nos afastarmos e a outros deuses servirmos, triste será nossa sorte, teu nome aos povos iremos dar. Ó Senhor, te adoramos, em teus braços queremos estar, guia-nos com tua luz. Para o teu reino queremos andar, coração sincero em ti vamos ter, teus mandamentos para a casa que edificaste com amor, recordamos teu grande poder em nosso ser, és o Senhor. Diante de ti nos curvamos, teu povo em unidade declara tua glória para sempre em eternidade. Ó Senhor, te adoramos, em teus braços queremos estar, guia-nos com tua luz. Queremos habitar, casa do Senhor, nosso abrigo, para sempre em ti vamos amar.